Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Portal do Arrocha. Mais um sucesso da aventura. CD pra tocar no boteco. Aviso que é estoura, hein? Estourou. Canta comigo assim, vá. Tá legal. A gente brigou, você chorou, estamos de mal. Pois isso é coisa que acontece com todo casal que se ama, que se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu. Que um dia você já errou, se hoje foi eu. Então deixa a chama do orgulho se apagar e desfaz essa mala. Desfaz essa mala. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Podemos não ser perfeito, a gente vive brigando, mas depois de toda briga a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Quem bebe não é ninguém não. Quem bebe é nós. Aventura. CD pra tocar no boteco. Ave Maria. Tá legal. A gente brigou, você chorou, estamos de mal. Pois isso é coisa que acontece com todo casal que se ama, que se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu. Se um dia você já errou, se hoje foi eu. Então deixa a chama do orgulho se apagar e desfaz essa mala. Desfaz essa mala. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Podemos não ser perfeito, a gente vive brigando, mas depois de toda briga a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Desfaz essa mala.